Comment tu vois avec la colline qui se jette vers la fronte à partir de la position prise au pack cette fois? Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Salve Salvador, bom dia, o Papa Papa, Papa Tango. Oi Salvador, bom dia, é o Papa Papa, Papa Tanguaca. Papá, Papa Tanguaca, é isso? Afirmativo. Papa Tanguaca se encontra na rebota 3, solicita autorização para acionamento por 3 minutos em marcha lenta. Interagiu os pacientes? Não, não foi encontrado ninguém na escalera com a parte 3. Gente, a torre não pode autorizar acionamento sem a ciência da infraero, ok? Eu vou entrar em contato com o pessoal da infraero, pedir que entre em contato com os funcionários, ok? No parte 3? Ativo, no parte 3 não aguardo. Ok. A Infraero já está ciente do seu caso, vai mandar uma pessoa falar com o senhor aqui, ok? Afirmativo. Oscar, na escuta? Consiga? Tango Oscar, infelizmente entrou em contato com os senhores, correto? Não, não, não chegou aqui na aeronave ainda não. Vamos agora. Um minuto. Tango Oscar, escuta. Prossiga. Opa, Tango Oscar, a Infera entrou em contato comigo e já liberou o seu cheque de motores em marcha lenta, ok? Cheque de motores em marcha lenta agora no Part 3 está autorizado em marcha lenta, chame o término, Papa Tango Oscar. Papa Tango Oscar, autorizado marcha lenta e trabalhar no término. Fernando Angosta para o corte, um grato, um bom dia. Fernando Angosta, obrigado, bom dia. Botar a escada, vamos dar uma olhada se vazou alguma coisa lá. Fica aí, botar a escada lá pra gente ver se vazou.